Panorama Agrícola para 3 de março de 2016, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, um abraço para você neste 3 de março de 2016. No ar, o Panorama Agrícola com os trabalhos técnicos do Eduardo Maia. Eu sou o Mauro Moira e o ditado de hoje é: o início é a metade de todas as ações. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você confere uma dica sobre cultivo protegido. Na entrevista, vem aí a Festa Nacional da Cebola em Ituporanga. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a merenda escolar. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. E participe do nosso programa. Ouça este e outros programas no site do Governo do Estado de Santa Catarina ou no site da EPAGRE. Acesse também o Facebook e o Twitter da EPAGRE. Dica do dia. Investir no cultivo protegido, principalmente de hortaliças, é uma boa alternativa para o agricultor garantir que vai ter produto a oferecer para o comércio o ano inteiro. O investimento inicial pode ser alto, mas em pouco tempo ele se paga e você começa a ter um lucro maior com sua produção. É hora das notícias. Nota fiscal eletrônica para o produtor rural: comercializar produtos e serviços aqui em Santa Catarina é um sucesso, está dando certo na avaliação da Secretaria da Fazenda. Entre os 29 municípios onde existem produtores habilitados para usar o sistema, Corupá destaque pelo número expressivo de usuários. O objetivo desse aplicativo é desburocratizar a vida dos produtores. Com o novo sistema, leva-se poucos minutos para gerar a nota. A expectativa da Secretaria de Fazenda é de que a nota fiscal eletrônica para produtor rural possa beneficiar no estado cerca de 300 mil produtores rurais. Fique ligado no Panorama Regional. Referência em merenda escolar. Pelo trabalho desenvolvido na aliança entre agricultura familiar e merenda escolar, Correia Pinto, município de Correia Pinto, na região serrana, foi nacionalmente reconhecida pela ONG Ação Fome Zero, que elege os municípios com as melhores merendas do Brasil, em parceria então com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em 2010, foi o primeiro ano que o município inscreveu seu trabalho na premiação, ficando entre 36º municípios finalista do prêmio. O mesmo aconteceu no ano seguinte. E em 2012, então, o município ganhou o prêmio de melhor produto orgânico servido aos alunos. E em 2013, o troféu foi da melhor participação social merenda escolar. A maioria dos municípios aqui da região serrana faz apenas a lição de casa, isto é, adquirindo cerca de 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Mas o município de Correia Pinto vai além. A estimativa é que, neste ano, o município adquira mais de 90% dos alimentos diretos dos produtores, agricultores familiares. Os alimentos, então, chegam frescos à escola. A nutricionista Gisele Facim lembra que os carboidratos foram substituídos pelos nutrientes, o que impacta na qualidade da educação. Os alunos têm ficado menos doentes, e o que aumenta a adesão e reduz as faltas. Além disso, a alimentação mais saudável proporciona o que é mais energia, o que auxilia na melhoria da atenção, aprendizagem e memória. Então, Essa parceria com a agricultura familiar beneficia os dois lados, quem produz e quem consome. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. No próximo mês de abril tem a Festa Nacional da Cebola em Ituporanga. Quem fala sobre o assunto aqui no Panorama Agrícola é o prefeito de Ituporanga, Arno Zimmermann. Temos a Festa Nacional da Cebola com expofeira marcada para a primeira semana do mês de abril, de 7 a 10 de abril. Nós queremos realizar uma festa que prestigie principalmente a potência da agricultura do Alto Vale. E o nosso principal produto é a cebola. Então nós estamos organizando novamente uma reedição com apoio, é claro, da IPAG, todos os escritórios locais dos 28 municípios da IPAG no todo, a Semana da Agricultura Familiar e a exposição das indústrias, das agroindústrias da região do Alto Vale. Então isso nós temos uma parceria muito grande com a IPAG e nós queremos prestigiar também que a nossa festa, além de festa, é uma feira agrícola muito forte do Alto Vale, é com certeza maior e sobrepõe muitas outras, e do estado com certeza está entre as principais festas e feiras agropecuárias do nosso estado. Prefeito, uma avaliação da safra da cebola. A nossa safra agrícola, a safra 2015-2016, nós tivemos grandes dificuldades devido a uma precipitação pluviométrica bastante elevada, índices de 40 dias chegou a 912 milímetros. Sabemos que a cebola é uma hortaliça, onde mais de 90% é água, então claro que a conservação desse produto não é como os outros anos. Além da precipitação exagerada, exacerbada, nós tivemos também, em alguns pontos localizados, o granizo, onde nós tivemos percas de 50% a 100% total, só no município de Ituporanga, 5% na safra, ela se perdeu totalmente devido à queda de granizo. 5% de 4 mil dá quase 800 hectares, é bastante. Mas a cebola é que se aguentou, aquela que conseguiram colher, aquela que se aguentou, ela está sendo comercializada em todo o Brasil, né? Os preços estão melhores que ano passado, mas acredito eu, que tirando aqueles agricultores que perderam na sua totalidade a safra agrícola devido à queda de granizo, ainda vai dar uma rentabilidade média ao nosso produtor. É claro que nós queríamos uma safra cheia para que pudéssemos trazer mais renda aos nossos produtores, nossos cebolicultores. Mas não foi possível isso devido às crises climáticas. Mas a avaliação que eu faço é satisfatória. Hoje 70% das variedades produzidas no sul do Brasil são variedades oriundas da Ipagre, né? São germoplasmas, né, que a Ipagre vem desenvolvendo desde 86, com o lançamento da bola precoce, da crioula Alto Vale, depois da Ipagre 363, que é subprecoce. Então, esses materiais se adaptaram muito bem ao sul do Brasil todo, e nós temos notícias até que em outras regiões, principalmente o Cerrado brasileiro, que planta até fora de época do sul do Brasil, estão utilizando esses materiais oriundo de germoplasma feitos da pesquisa da IPAC. Com relação à festa, o que mais daria para destacar, prefeito? Nós convidamos, né, todas as pessoas que querem conhecer um produto agrícola que gera renda e lucro a quase 17 mil famílias de Santa Catarina, com certeza você vai a Ituporanga, vai se defrontar com um parque de exposições de 140 mil metros quadrados, área construída quase 20 mil metros quadrados, onde nós teremos desde exposições de maquinários na área interna e externa, com grandes shows nacionais, uma festa de 3 dias, uma festa onde mais de 100 mil pessoas adentram a esse parque. Então nós convidamos a todos para saborear um bom prato à base de cebola, um pastel, uma lasanha, uma sopa, né? Então nós convidamos a você, que será bem recebido. Os preços praticados por nós são preços onde a população, desde do assalariado até o grande empresário, pode participar. Não queremos uma festa explorar ninguém, mas nós queremos mostrar a pujança da agricultura do Alto Vale. Você ouviu a entrevista com o prefeito de Ituporanga, Arno Zimmermann, sobre a Festa Nacional da Cebola, de 7 a 10 de abril, em Ituporanga. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.